Sinal 35, bom voo. 1935, boa tarde. Controle, boa tarde, Azul 4035, decolado cruzando 1300, se você escutar. Azul 4065, suma ao nível 360, saída agora e vem lá. 4065. No 649, livre decolagem pista 28, vento 250 graus, 069. Livre decolagem 28, bola 649. Como 78 não pode estar da 28? Como 781, Nani mantém pista 28. E mantém 28. Afirmativo, voo na 674. 674, Campinas, autorizado nível 360, via Perusque 58. A decolagem da pista do 8, mantém a torre de decolagem até 3.000 pés, após iniciar a curva à esquerda. A saída é a gole, Eval, Sagaz. Controle 199 decimal 35, transponder 5571. Autorizado Campinas no nível 360 pela Whisky 58, decolando a 28, manterá a proa até 3.000 após curva esquerda. Saída Gole, Eval, Sagaz. 11935 é o controle de saída, 5571 no transponder, voo 1674, está pronto para posicionamento portal 612. O contagiamento está livre. Posição 612, chame pronto para o táxi. Chamada para o táxi, voo 674. 1-1-9-35, bom voo. 1-1-9-35, obrigado, boa tarde. Controle, Salvador, boa tarde, voo 649. 649, contato radar, suba ao nível 220, saída gole, vigilância. 220, saída gole, voo 1-649. Para cruzamento. Bom, é tempo de usar, aguarde para cruzamento, 2733. 3-3-3, mantendo posição. Vai 3-3, autorizado, cruzamento da pista lagada. 3-3-3, autorizado, cruzamento. 4-5-5, alterno 2-6-1, vai vir aqui na 7-3, boa tarde. Salvador, eu vou no 755, boa tarde. 755, boa tarde, autorizado chegada IPIT, desse mantém o nível 040. IPIT até o 040. Curva esquerda, gole, é isso? Afirmativo, mantém a planta até 3.000 pés, após curva esquerda, gole. Obrigado. Autorizado chegada CARI, desse mantém o 050. 50 na CARI. 1781, decolada aos 47, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado, boa tarde, gol 1781. Boa. 75 milhas afastado, 75 milhas de Salvador, após voo direto Ilhéus. Gente, radial 259 por 75 milhas, gol no 649. Controle Salvador, gol 1781, boa tarde. 1781, boa tarde, suba ao nível 380, saída agora e vigilância. Gente, 380, na saída agora, gol 1781. É o gol no 764, confirma. É o gol no 674. O número 674 copiado, autorizado prosseguir o tax, via taxi alfa 7.02.38.3. Livre taxi via taxi alfa para o ponto zero da 28, quando ela chama 2.23, o gol no 674. Copiou, Avianca Brasil 6.3.1, boa tarde. Uma boa tarde, Avianca 6.3.1, aguarde cópia, nível 320 para Guarulhos. Vai para Brasília, solicitando 320, se tiver um pouquinho de saída, seria a nossa provável saída? Saída para Guarulhos, saída da El, transição de NER. Brasília, acompanhando. Para Brasília, saída Gole com transição Ofito. Gole Ofito, está copiado, muito obrigado. Nada, é porque a gente recebeu um plano aqui para Guarulhos, ciente. É, alguém da companhia deve ter feito alguma confusão. Não, eu vou confirmar. Obrigado, obrigado. São Salvador, boa tarde. É o Fábio 2732, pastor 32. Porcela Brasileira 2732, aguarde cópia para Recife. Nível? 090. 090. Pronto para cópia. Pronto para cópia. Porcela Brasileira 2732, autorizado Recife, nível 090, via Golf 677. Saída Conde, após a decolagem pista 10, curva à esquerda. Controle 119.35, código transponder 5. Troca o código, código é o 0274. 0274. E a pista em uso é 28, saída com curva direita, saída Conde após a decolagem, conforme pista em uso 28. O pastor 32 foi autorizado conforme Recife no 090 na Golf 677. Decolada 28, saída Conde, curva direita, controle 119 decimal 35, transponder 0274, está pronto para acionamento. Porcera 2732, autorizado acionamento, reporte pronto para o táxi. Nada, chamar para o táxi. Pastor 32. Azul 4065, acione identificação, contato radar, suba e mantenha nível 360, foi para o Sagaz. Gente, mantém a proa até 3 mil pés após curva à direita. Afirmo. O Avianca 6311. Amigão, seria o 6321? Ah, 6321, né? 6321 Brasília, é isso que eu queria saber, se é 11 ou 21, então é 6321. Nós vamos checar seu plano aqui junto ao Centro Recife. Agradeço muito. Qual que é o pessoal da companhia? Me disseram que o plano é repetitivo. Entra. Obrigado. Golo 781, chame Recife, tem 1288, alterno 3325. 288-3325? Afirma. Golo contato, suba inicialmente ao 340, está presente o veículo aí. Machané 6321, confirmando com o centro, aguardando a sua autorização. E porque chamou um pouquinho cedo aí, quando tão logo a gente tem aqui, chamaremos para a cota. Isso aí, beleza. Muito obrigado. Vale. 755, desça para 2000 pés, ajuste 1012, informe localizador. Mil pés atualizado com 1012, igual 7. 3172 é autorizado para 3000 pés, ajuste 10112. 3000, 1012, 3172. Patrão, Rio de Janeiro, Quebec Serra, prossiga. Abraço de Moura, São Paulo, 02. E Salvadores, 0123. Gente, mantenha-se em condições visuais, ajuste 10112, informe para ingresso no corredor Interlagos, Rio de Quebec Serra. Salvador, boa tarde, voo no 674, se aproximando, posso esperar o da 28. Voo no 674, boa tarde, a linha e decola a pista 28. Vento 25, 0 grau, 07 nós. Livre alinhado e decolando a 28, voo no 674. Jogou 075, informação Golf. 075, boa tarde, autorizado chegada CARI, desse mantém nível 050. Autorizado até o 050, chegada CARI, o bom 075. Confirmando aí, LS aqui da 28. LS Zulu, pista 28. Zulu, obrigado. 3172, reduza para 210 nós. 210 nós, 3172. Voo 674, decolado aos 55. Controle 199, decimal 35, bom voo. 935, bom serviço, mantendo pro ar. Passarelo 2231 no centro. Dá pro ar. 374, suba nível 360, saída gole e vigilância. Vou levar o sagaz, vigilância 674. Semi torre 198 decimal 6. 186. Salvador, pastor 32, na intersecção hotel, pronto para decolagem. Pastor 32, só confirme se da cola está presente, pista 28, ou vai prosseguir via pista? Correção, via pista não. Cruzamento Delta. O 3-2 decola da intersecção. Aqui Afirmativo, pastor 02, não é isso? Negativo, 32. Pastor 32, a linha ida, cola pista 28, o vento 220 graus 05 nós. A linha ida, cola 28, pastor 32. Nível 1980, informe estimado para ingresso na FI e pouso em BH. 925, chegada IPIT, desce mantém o nível 060, vigilância. Na IPIT, desce mantém 060, vigilância radar, gol 925. Código transponder 5566. Alinhado, pronto. Pastor 32, vento 240 graus 03 nós, livre da colagem pista 28. Livre da colagem para o pastor 32. Complete final ILS, chame torre 1186. 186, pastor. 3, 172, desça para 2000 pés, ajuste 1012, informe o localizador. 2000, 2, 3, 1, 2, 259, controle 119, decimal 35, bom voo. Controle 5935, a pasta 32. Posicionamento na posição. E Salvador, passou 32, decolado da 28, está passando 500 pés em atenção para o 090, mantendo a rede até 3000. E pastor 32, contato radar, suba ao nível 090 na saída Conde. 090 na Conde, pastor 32. Do pista 28, informa os primeiros, quais são os últimos 90 metros fechados, vento 200 graus 03 nós. TV Pouso, gol 1755. 925 é autorizado para o nível 040. 040, gol 1925. Nível 170, chame e controle Salvador, 119, decimal 35. 3567, desse mantenha o nível 050, chegada e pit vigilância. Pit 050, 3567. Controle Salvador, a passarela do 2231. Passarela do 2231, no voo proa de faro, para a chegada Mari, chame no ponto ideal de descida. Estamos no ponto ideal de descida. Confirmando proa de faro para a chegada Kari. Gente, já estamos no ideal, senhor. Solicito a descida na presente. Vê se mantém o nível 060. 060, 2231. Mochinha. Proa Jona, grande chegada Kari, gol 1316. 3172 autorizado, sinal LS, informe estabilizado. Estabilizando agora. Ok, passa o ZAN, complete final ILS, chame torre 1186. 1186. 34. Salvador, 3172. 3172. Isso, final do Lula 28. Então 3172, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Informamos os últimos 90 metros fechados, pista 28. Roger. Zona Gol, o Gol 1674, calling me one. O pastor 32 solicita, confirme, mantém a recepção de 3.000 pés na reta ou já pode curvar para o 1.05 para interceptar a 0.5.000 para o Conde? Já pode passar 2.500 pés autorizado direita para o Ed Conde. Já está cruzando 200 pés na curva direita da presente, pastor 32. Positivo, informa o tráfego 1 hora, 5 milhas no rumo ao nordeste, mantendo 1.500 pés, tráfego pequeno porte. Tá, Sante, passou 3-2. Now, I think level 1-1-0 and call me for descent clearance with Fox Lima. Uno 755, solo 03, ao livrar 219 para o táxi, mantém a posição antes da taxiway Alpha. Sente, levando na Delta, mantém antes da Alpha, 209, vou na 755. Vamos para o táxi, 3055 da TAM. Salvador, gol 674, passa 220. Recife em 1288, alterne 1-3-3-2-5. 288-3-3-2-5, bom serviço. Prato, bom voo. Ouro 674, certo? Vamos para 480. Envio de informações? É para interceptar 056, manter 080, vai evitar a informação. Positivo, tá livre, o 080. Uno 075, vetoração radar para interceptar final de LS Zulu, pista 28, curva à esquerda na proa 030, limite ao localizador. Esquerda 030, limitador localizador no 075. O Quebec Serra já avisou com o aeródromo? Uva! Chame a torre 1-8-6. Quebec Serra, reporte final de 3 milhas, 1-7. Olá. 925, reduza para 2-1-0 nós. Redução 2-1-0 nós, gol 1-9-2-5. 19-35-4-0. Boa tarde. Então 075, desça para 2.000 pés, ajuste 612. 2.000 com 612, bom 075. Ação preparada para o pouso, Salvador 28 graus. 396. Gol 1396, contato radar, vigilância, desse manter o nível de voo 070. Chegada CARI, reduza para 250 nós. Certo, reduzindo 250, chegada CARI. Confirmando, está autorizado, localizado, gol 1075. Desça para 2.000 pés, aguarde o último vetor para interceptar, gol no 075. Aguardo, 075. 075, 5, curva esquerda na proa 320 para o localizador. 320 para o localizador, vão 275. Controle, o Pastor 3D solicita estar presente e voar direto Conde. Autorizado, direto Conde, Pastor 32. Desaguardando para ingressar no pátio principal. Alfa Kilo, Pátio desaguardando. Seu pés, ajuste na 012, informe o localizador, voo 925. 2000 pés, formará o localizador, voo 925. 3567, redução 2109. Serra Livre Pouso, pista 197, vento 25, 0 graus, 04 nós. Serra. Da informação, Golf, e confirma o nível para Campinas. Assistindo a Golf, o nível para Campinas é o nível 360. 360 será coordenada, saída Goleval Eudes. Goleval Eudes, tá 3835. Corrigindo o teu 335, é Goleval Sagaz, corrigindo Sagaz, posição Sagaz. Goleval Sagaz, muito grato. Circo número 2 na aproximação, tráfego precede posição de 12 horas 8 milhas. Reduza para 1.709, informe interceptando o localizador, 1925. Redução ingressa como número 2, informará interceptando o localizador, 1925. 3567, número 3 na aproximação, tráfego precede o 737-800 da Gol, posição 12 horas 11 milhas, presta interceptar final da 28. Gente, o TAN 3567 vai reduzir para 209 aqui então, senhor. Gente. O pastor 32 solicita para o 040 para essa informação. Livra para o 040, na tráfego de conhecimento ali informar, pastor 32. 32 livre para o 040. Controle Salvador 2231, vai atingir o 060, pode prosseguir na descida? 02231, está autorizado a descida para o 040. 040, 2231. 567, está autorizado a descida para 3.000 pés, altímetro no 0 no 2. 3.000 no 0 no 2, no ajuste, 3567. Passou 32, assim que possuímos informes estimados de pouso em Recife. 804 em frente, bom, na 7500. Que precede o Airbus Latam, que está afastado a 20 milhas, setor nordeste de Salvador. Motor de Salvador, Gol 925, estabilizado o localizador e ele é Zulu 28. 25, complete aproximação, pista 28, informe visual com a pista. Formará visual com a pista, Gol 925. Salvador, algumas velocidades recomendadas para o 23 da Catarina, pode manter esse carro velocidade? 250 nós, confirme. Vai manter a 260, mas pode manter 250. Cruza para 250 nós, 2231 Passaredo. 250, 2231. Controle, pastor 32, está estimado Recife 2120. Gente, 2120. 1396 será o número 5 na aproximação, tráfego precede.